8897, bom dia, aciona a identificação, desce para o nível 060, chegada bom, só o número 4 na aproximação. 060, número 4, bom, vou só o Alfa Juliette para o 4. Libra direita via Alfa Juliette para o ambiente 04, da 3517. No 607, desce para 2000 pés, que é negar agora 1014. Está autorizado em LS X-Ray. 2014, autorizado em X-Ray, com 1607. A 6570, redução 2209. Gol no 705, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 ou no 0 no 4, pode considerar as restrições? Livre restrições, gol no 705. Gol, tá bom. Sequência 6570, para o sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite ao localizador. Dona abaixo, checado, estabilizado, voo 1607. Dono 607, completa final, chama a torre 1895, com pouso. E obrigado, senhor. Sétimo 5, desce para 2000 pés, que negão no 0 no 4, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1 no 4, limite ILS, autorizado ILS, bom, 7. Exalta em livre pouso na 10 do Ventercalm. Ventercalm, livre pouso, 607. Bom dia, é o TAN 3171, informação ECO, posição meia dúzia, autorização de tráfego para Guarulhos, nível 340. TAN 3171 para Guarulhos, nível 360, pré-autorizado, seu copia. Zero, aciona a identificação, desce para 050, chegada mais autorizada. Gol no 705, informe velocidade indicada. 1-8-0. Gente, mantém até depois do externo. Negativo. Como manter o 8-0 até depois do externo? Qual é a mínima que pode manter? Pode ir para a sua e reduzir agora já para 1-6-0. Tem condições de manter 1-6-0 até o externo? Sim, vamos 1-6-0. Gente. Avisa 6-5-7-0, reassuma a navegação na proa de Duna. E o controle 120-8-3171. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto no 62. Sim, a gente vai chamar, 3171. Nova Azul, bom dia, gente. Oi, 5808, bom dia, está autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10, sai da árvore, transição elétrica. Onde intercepta Pesolo 1-7 até o destino. 5505 é o código transponder, 1-208 é a frequência do controle para o EB. Segura elétrica, percebe a saída, me chama quando pronto para o posto no 5, EB. Gol no 897, desce para 4000 pés. Quem negar 1-0, 1-4, reduza para 1-8-0-9. 4000 pés, reduza para 1-8-0-9. Gol no 7-5, estabilizando o localizador, direção. Gol no 7-5, completa o sinal, chama a torre 1-8-9-5, com pouso. 7-9-5, obrigado. Alfa, bom dia, bom 105. 2000 pés, reporta estabilidade. Até 2000 pés, o Alfa, e agora, não sabe. É 07 no solo 50, livre à direita, prossegue de Alfa Juliette para o 10. Alfa Juliette, 10. No 7, no 5, tem livre pouso na 10, isenta de 080 graus com 2 nós. Livre pouso, pista 10, no 7, no 5, tem 90, 2 nós. Afirmo, vento calmo. 7, igual 7, afirmo. Chamei a 570, completa final, chama a torre 1-1-895, bom pouso. Torre Salvador, bom dia, chamei a 570, estabilizando. Chamei a 570, bom dia, número 2 para pouso, continue a aproximação, agora a gente está livre. Reporte, por gentileza, marcador externo, baixar de travado. Se o colega da frente puder agilizar, a gente agradece. No 7, no 5, no solo 5-4, livre à direita, prossegue de Alfa Juliette para o 2. A direita Alfa Juliette para o 2, boa, no 7, no 5. APSA 6570, Zanta, calmo. Tem livre pouso na 10. Gente, livre pouso, a caminha 570, obrigado. 1-1-8-9-7, passando Duna, completa, chama torre, 1-1-8-9-5, bom porto. 295 graus, pode ir, 8-9-7. Geral 9970, 10 para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vamos lá, Juxa, bem 14. Afirma que... Bom dia. Continue a aproximação, aguardando que está livre. Foi bastante. O 897 da Gol tem livre pouso na 10, 200 é calmo. Livre pouso, Gol, tá certo. Quatro, 201, no 219, por gentileza, pra cópia. Bom dia, 360 para Campinas, já aprovado. Pronto, cópia. Utilizado Salvador Campinas, nível de voo 360, rota conforme plano, grid, eu piso Luna 6 para o Hotel Zulu. Decola no zero, rua direita, perfil da Dael, Leda, pode Leda, voa grid, intercepta, aerovia 5512, código transponder, controle opera 120.8. É o 5512, transponder. Deixa eu só repetir a saída, por favor, do azul. É correto, portão 01, não chame quando pronto, puxa acionar. Salvador, bom dia, Rotan 3290, vamos dar um passo atrás. 897 no Sala 00, livre à direita no 219. 219, Rotan 7. Parará, Salvador, bom dia, Gol 897, livre na frente, escuta. 3890, você recebe, só um minuto, cópia, 330, prepare a PUCA. Trabalhando. 97, vindo para o Sica Via Alfa e mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette, 897. quiser ingressar na base de dados. Gente, Abson, ingressa, estaciona, frequência livre, tem a estacionada em mim. Serão 9950, completa final, torre 1895, bom posto. 2950, obrigado. Galeão, número 2 Copa, para da El, só um minuto, 360 aprovado. 3890, cópia. Pro outro para 4, 3890. Autorizado Recife, nível de voo 330, rota via Peruíbe 58. Decolo no zero, curva esquerda, perfil da Pucajamo, transição Caju, 5507 transponder, controle opera 120.8. Confirmando transponder 5507 e chame em portão 9 quando pronto, puxa acionar. Galeão, nível de voo 360, rota via do Zulu no zero, decolo no zero, curva direita, o perfil da Dael, Leda pós, Leda voa bridge, antecepta aerovia do Zulu no zero. 55 no 3 o transponder e controle opera 120.8. Pesado 360, Galeão, via para o Zulu no zero, decolatão no zero, curva direita, saída da Dael, Leda bridge após, antecepta do Zulu no zero, controle 208, transponder 5593, gol 974. Portão 08, me quando pronto, posicionar. Não, para pronto. Sete por 807. Sete, mantenha a posição, 807. É, 97. Informação que eu tenho o portão 62, porém que não está subatando. Ok, está mantendo a posição. Serão 9970 no solo 05, livre à direita no 209. Posição no meu sistema, posição 9. Assente, posição 9, federal, na 9. 970, só informando a posição do pátio 3, nova posição, posição 08. Posição 08, 09970, grato. Um no 219, por gentileza. Agora um 219, obrigado. Tá 317, não escuta? Não escuta, prossiga. Trapuxo no 219, por favor. Um 219, obrigado. Guarda, 208, bom. Trapuxo bem estacionamento, é o TAN 3171, posição 6. Bom dia. 3171, autorizado pushback acionamento, meia dúzia. O senhor vai puxar mais a retaguarda de tal forma que livre o portão meia dúzia para ingressar o tráfego da Gol que está tá guardando. Tá, gente, então vamos iniciar o pushback, deixando a posição meia dúzia livre. 3171 da Dan. 897 vai ingressar com cautela até meia dúzia, observando o tanque que está no push. O 1897. Com cautela, observa o tanque.